Eixo Índia, ponto 00, chama a torre do meia. Obrigado, bom dia pra vocês. Bom dia, chefe. Ô, chefe, 6312, pronto para qualquer. Poxa, né? 6312, autorizado para Sierra Bravo Romeu Foxtrot, a Provisque 58, nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120 do Cima 8, aciona 5016, Poxa, né? 6312. Cotejamento correto, Chiné 6312. No portão 2, chame pronto para o pushback, Chiné 320, Evo 6212. É 6311, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, vai reportar estabilizado, Chané 6311. P2, confirme, chamou Guará 18. Confirme a matrícula, por gentileza. Você tem livre táxi via Alfa, chame para ingresso táxi direto. Controle, bom dia, helicóptero Papa Romeo Oscar, Papa Alfa. Clear to enter Juliet to stand 10. At Bing Gate 08, sir, you're going to follow the following vehicle of Israel until gate 10. Okay, cleared in and the beam gate 8 will follow beam gate 10, making to take that. Para 18, o senhor tem livre ingresso via Delta. Chame no ponto de espera da Delta aguardando para... Controle autoriza 6225, Elefa. Afirmativo. Guará 18, autorizado o ingresso na 1028, agilizando para o pátio de autoridades. Reporte levando a pista, chefe. Guará 18 vai estacionar a frequência livre, com descanso. Controle, bom dia, Papa Tango, levantando o braço. Aquilo Bravo, suba ao nível 110, saída Conde. Você dá na Conde, aquilo Bravo. estabilizado no localizador no ILS, Oceania 63 no 1. 63 no 1, chame torre 118, decimal 612. 286, 63 no 1, bora. Alfa, livrando o corredor, achando igual ao Odebrecht. Frequência livre. Grato. 5221, eu tenho já aprovado 200. Copio 200, gostaria de recordar 18. Afirma, copio 200. 5221, autorizado para Sierra Bravo, Quebec, VT. Nível de voo 200 direto, decola da pista 10, primeira curva à direita. Subida Arbor após Arbor direto. Controle 120 decimal 8. Aciona 5026, trip 5221. Trip 5221 autorizado com pista no nível 200 direto. Depois da 10, curva direita após, sai no perfil da Arbor após direto com pista. 20 decimal 80, controle de saída 5026, transforma. Trolley Azul 4299, decola boa. 4299, suba 340, saída da Elway para de Leda. Da Elway de Leda para 340, 4299. Direcionamento em posição, chame táxi, chame para o pushback, chame. Tá 3663, bom dia, para Guarulhos, tem aprovado 340, informação em curso Índia. Só um não, minuto, por favor, para o senhor preparar. E Dael Lida Bridge. E onde Papa Alfa, controle? Posta Papa Alfa. Dá prosseguir a 1000 pés em forma seu estimado para pouso? Aos dois, escuta a próxima. Sinal 225 da próxima. Copiado, prosseguindo, irá prosseguir então a 1000 pés. Autorizado o PCC, a 1000 pés, posta Papa Alfa. Sente, prosseguindo então direto a meu pés, posso livrando a CTR. Postará livrando a CTR. Posta, babá. Com canela, pressão baixa. É 3304, chamou para posicionamento, botão 4? Ah, sim, está pronto no 4, está 3304. E o que chama está em 3304? Dado o posicionamento é 3304. 3663, pronto para cópia. 3663, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Astro Zulu 10 até Smart. Após direto, posição Awake. Após direto, Mike India Alpha. Após autorizado para a rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340. Decola da pista 10. Primeira curva à direita. Subida Dael Leda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5024, TAM 3663. 6-2-0, nível 340 para Guarulhos, saída Dael Leda Bridge, Rota 10, SMAP, direto ao WIC, direto Mike Indial, segue conforme o outro plano de voo. Controle 1208 e transponder 5024. 24, protegimento correto, TAM 3663. A portão 5, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Fala, Xané 63, no livro, escuta. Xané dia, táxi aprovado via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, o seu portão ainda encontra-se ocupado. Positivo, vai prosseguir via Alfa, manter a posição antes da Juliette, aguardando o gate, o Chanel 63 ou 9. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeo Índia da Weber Alpha, decolado Alfa 7. Papa Romeo Índia, November Alpha, mantém regras de visagem, corredor Axé, reporte passando do setor do Farol da Barra. Muitos visuais do nome Pet, corredor Axé, reporte através do Farol da Barra, Índia da Weber Alpha. Pato 299, cruza 1940. Pato 299, chame Recife agora, frequência 1251, não tendo 3325. 6 o nono mantém a posição, coisa negócio. Ah não, positivo, é só pra confirmar o gate, por favor. Portão 02. Obrigado. Para táxi da 3304, 157 a bordo, 4:20, Ribeirão Preto. 4:20, Ribeirão Preto, qual o POB? POB 157. 157, ok, tá autorizado o táxi à direita, no ponto de espera chame a torre 1895. Perdão, 18.6, o altímetro 1017, tenha um bom dia. Gente, à direita, ponto espera 010, 18.6, 1017, P3304. O Ocha 6312, após o táxi do TAM à sua causa, tá autorizado o push? O senhor tem condição de sair até a... puxar até a saída do pote 3? Afirmativo, por gentileza, para liberar o portão aí para um colega da companhia que está aguardando ali na aula. Com certeza. Ok, I just copied 463, could you please confirm your call sign? This ambulance 463 to Golf Victor Alpha Charlie, is that right? That is correct. This ambulance 463 to the 8-hour flight time of 1230. 1230, I do not have the possibility to do that, sir. Only the Airport Information Service RIM can do that. I do not have the authority to change any estimate output time of any plan, sir. The only how can I say, the only part of the airport that has the authority to change that is the airport information service room. You've got to contact for that. But seizure plan is as it is, at 12 o'clock. You can take off until 12:45, sir. Until 12:45, your plan is valid. O Salo Salvador, bom dia. O San 3859, 502 Juliette, para Cota Curitiba. 3859. Para Curitiba, eu tenho aprovado 360. O centro é autorizado, 360 para Sierra Bravo, Charlie Tango, via Apero Zulu 21 até Charlie Novembro Foxtrot, após direto combo Apero Zulu 30 até Sierra Charlie Bravo. Após autorizado, conforme nota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8, aciona 5025, TAN 3859. Autorizado 360 para Curitiba. Decola da pista no zero, curva à direita, saída Arbor, após voa direto Elefa, pelo Combo, Apero Zulu 31, acesso Aerocabo, Apero Alfa 320. A 1208 é o controle 5025 do Santander, TAN 3259. 5025, cotejamento correto com 3859. No portão 3, chame quando passa para o push pega, será mesmo. Para quando pronto, TAN 3259. O acionamento na posição, professor pushback. E o acionamento, o TAN 3663, chama para push. Chamada para push. Pushner 6611, observe o Airbus da companhia efetuando pushback ingressando no pátio 3. Assim que com segurança puder ingressar, autorizado via Juliette para o portão 026319. Seguinte, o Chanel 6319. Observando a movimentação do 300 da companhia, pode prosseguir com segurança até o range número 02. Good morning, Taxi 3, puxa acionamento, por favor. Taxi 3, livre, puxa pega acionamento. O trip 5221, chama o próximo táxi. TAN 3304, contato, mantém nível 360 na saída Arbor Elefante. 300 na Abu Dhabi. Bordo 340, está na Natal. Regra de voo visuais, coordenação ali para coordenação e toque arremetido em Vera Cruz, na escuta para regra. Chega 017, no ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 612, 6312, como voo. Detalhe, 2 no mesmo, pode ir até daqui a pouco. Clear to enter Juliet, it's 10-06. Confirm stand for goal 1160. 10-06, sir. 06, thank you. Salvador, 3221, vamos contar com o PAB 60, 4 horas de autonomia, terra no Salvador, para cá. Tá. 4 horas, Salvador, 060 a bordo. O trip 5221 no táxi aprovado via parte 3, parte principal e Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 07. No ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 612. Trip 5221, tenha bom voo. Autorizado o táxi, parte 3, principal, Índia Alfa, ponte espera 208-60, obrigado. Autorizado, direto elefa. Autorizado, elefa. Grato. Controle Salvador, voo no 630, bom dia, informação Índia. Bom dia, voo no 630, sem desplação, desça via, chega na Mare, até altitude de 3000, aguarde final do procedimento LS X-Ray, ajuste no 017, voo no 630. Gente, via chegada já 3000, 1017. Olhe, bom dia, 6312. Xané 6312, contato, sul mantém nível 350 na saída Puca, Jamaracaju. 350, sei se é possível, vamos ou Jamo ou Aracaju? Autorizado, direto Jamo. Direto Jamo, obrigado, 6312. Controle Salvador, bom dia, o TRIP 5221. Bom dia, TRIP 5221, no contato, submarino nível 200, na saída Arbor, após direto conquista. TRIP 5221, submarino 200 no perfil da Arbor, após Arbor, direto conquista. Possibilidade de liberar da restrição? Tem condições de passar aí próximo à Arbor, já cruzando o nível conforme a carta? Sim, tem condições. Se tiver condições, está livre subir sem restrição 200. TRIP 5221. T304, chame Recife agora na frequência 1260, alterno 288. 260-288-3304. Comprovado, senhor. Chame táxi 3063. Autorizado 3063. Aero Taxi 3259, tem 76 a bordo, 350 Campinas. Bloqueado no 76350 Campinas, taxa aprovada à direita, até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 017. No ponto de espera chame torre frequência 118, decimal 62, então 3859, tem um bom voo. Na direita, até o ponto de espera da 10, 10 você está aqui, 2286, está 3259. Lima Tiro Bravo, serviço radar terminado, mantém nível 1-1-0, chame agora Aracaju, frequência 20.3. Lima Tiro Bravo. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu Bravo, Sierra e Guerra. É, bom dia, confirme para o controle. É o Papa Romeu Bravo, Sierra e Guerra, cara. Seu Bravo, Serra, Serra, prossiga. Está Prado Forte para Salvador 3 Distância, 05 a bordo, direção agora no, na Força TR, 510, acionado 0126. Está em forma o tipo de equipamento? É um Romeu 66. Mantém regras de voo visuais, um corredor forte, irá prosseguir para que setor mesmo? Eu cruzar e perseguir até o farol da barra, depois retornar para o pouso no farol da 37, a Serra de Charles 2. A gente aponte para o cruzamento do aeródromo Papa Romeu Bravo Serra Serra. Vai reportar o cruzamento, Serra. De Duna, gol 630. Mantém inicialmente ainda o perfil devido ao tráfego subindo, cumprindo o perfil da subida, assim cruzar com o tráfego será autorizado aqui. Último. Gol no 630, ainda mantém o perfil da Star, até cruzamento com o tráfego da Sudoeste, está próxima e indo para o setor aí do farol da barra, porém instrumento subindo no perfil da subida da árvore. Cliente da Vandem, capigou na 63A. 630, autorizado agora direto Duna para o final do procedimento LS, conforme solicitado, ajuste 1097. 17 para 2000, autorizado LS. Xané 63, 12, Xané Recife agora, frequência 12545, alterno 1345. 2545-3450, obrigado, bom dia. Boa viagem, bom dia. Corredor Axé, controle 120.8, aciona 0125, popopopa, mais recuperada. 5221 está presente, autorizado, direto conquista, grato. Muito correto, Mike Eco Delta, por gentileza, confirme em PAB. 4-4-7, 4-4, acionamento táxi e decolagem, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 6-12, Mike Eco Delta. Salvador, 3663, só para o táxi, com 162 a bordo, alternado galeão, 3 horas e 50. Copiado, 3663, táxi aprovado em via parte, Ninja, até o ponto de espera, estamos 0, ajuste no 07. No ponto de espera, chame torre, frequência 1-8, decimal 612 a 3663, tem um bom voo. Centralidade, parte Ninja, ponto de espera, 1-0, ajuste no 017, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Altan 3859, 1500 pés agora, Arbor Elefant. Contato, submantém nível 360, Altan 3859, na saída Arbor Elefant. Subirei, 360, 3259. Número 3859, passa 4 mil pés agora, pode voar, Elefa? Elefa, então 3859. Elefa, 3859, obrigado. Papa Romeo, Zulu, Oscar, Alfa, prossiga. É a Juliette, o senhor está pronto para conta? Agora, autorizado para Sierra Bravo, Juliette, Papá, via Upper Whisky 58 até Recife, após direto, nível de voo 310. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 do cima 8, aciona 5033, agora 18. Passando aí próxima à lateral de Camaçari, mantendo regras de voo visuais, Zulu Oscar. Autoridade, você tem livre acionamento, chame pronto do táxi. Sou Salvador 3663, com guarda direita, saída da El. 3663, contato, mantenha 340, na saída da El, Leda, após direto bridge. Da El, Leda, bridge, 340, só. Serra, Serra, controle. Escuta, Serra. Dá-me agora a torre 118, decimal 6, para cruzamento do aeródromo. No momento, mantenha o setor de buraquinho e chame torre para o cruzamento. Vai manter o setor chamando torre, o carro Serra, Serra. Torre, boa, bom dia. Tá bom, tá bom, Mike, Romeu. Mike, Juliette, Romeu, bom dia. Via Paripe, reporte para regresso, com código 0195, irá manter a altitude de 500 pés? Afirmo, reporte para regresso. Escuta para regresso, Papá Romeo, Max Juliette Romeo. Papá Romeo. Trip 5221, chame Recife agora, frequência 260, alterno 288. Fala Salvador, canal 6311. Gate 2 para a cota 340 Guarulhos. Funcionário 311, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 10 até SMAP. Após direto, posição Awake. Após direto, Mike India Alpha. Após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 340. Decola da pista 10. Primeira curva à direita. Subida Dael, Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5043 Oceania 6311. Ok, só uma. Só conferir uma coisa então. Se for pelo 10 até Smart, a Wix ou Maricá. Depois após conforme rota, porém a nossa rota tinha sido inicialmente pelo nosso plano Upper Zulu 10, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu e Posto para Guarulhos. Então você poderia apenas confirmar após Maricá qual seria a rota proposta? Sim, após Maricá para o Zulu 44 até Nilsa, após direto, senhor. Eu vou entrar em contato com o centro de Recife, após o cruzamento do senhor, para checar se é a mesma rota que eles têm. Porque a princípio, então, essa rota apareceu pra mim errada. Tá, sim, agradeço muito. Só na sua escuta, então, o 63 ou não? Gente, só por gentileza, cotejo o resto da autorização. Caso o centro Recife me confirme essa, continua sendo essa autorização. Oh, perdão, amigo. Tá autorizado, então, o 340 para Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Emate, direto ao Eixo, direto Maricá, após Upper Zulu 44 até Nilca. O decolando da 10 na curva direita, da El, Leda Brito. 5043 é o transponder e 120 decimal 8. O controle, canal 6311. Correto cotejamento, chame 319. Posição 2, chame e puxe para acionamento. Agora já em contato com o centro, daqui a pouco eu volto com a informação. Está na escuta, 319. Uso. Max Juliette Romeu. Frequência livre, Juliette Romeu. 0. Mantenha a regra de visuais, reporte próximo ao farol da barra. Vai reportar de novo farol da barra, o CRTA. Táxi, chame a torre em 1862 para ingresso na 1028, Guará 18. Pouso. CRTA, Next Race, ó. No 3 Center? Afirmativo, mas já foi um sobrevoo sobre a cidade antes. Tente. Astro Juliette, 1630. No 1630, autorizado ingresso, portão 04. 4, obrigado. Vai 63, vou direto ao bridge. Manda direto ao bridge, 3, né, 3? 1-1, é o solo Salvador? Prossiga, 3-1. 3-1-1, o Centro Recife nos autorizou via rota apresentada pelo senhor. É o Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, após direto posição Drive, após direto Papá Charlie Lima, senhor. Ok, então fica valendo a Zulu 1-0, aliás, perdão, e da aula da Drive, a Zulu 1-6 até Bravo Hotel Zulu, Drive, Pop e após São Paulo. Então, você é 6-3-1. Afirmo, senhor. Continua nível 340 e o transponder 5043. Sim, 5043 no 340. 631. Mantenha a escuta, tá 3663, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 3325. 1251, alterno 3325, tá 3663. Bravo Serra, prossiga. Poderia dar presente e seguir para a Igreja do Bom Fim, senhor, depois seguir pelo Salão da Barra e voltar para o Salão da 3? Poderia dar presente direto Bom Fim, reporte no setor do Salão da Barra. Vai reportar para o Salão da Barra, o Serra. Após próxima aí de Simões Filho, Zulu Oscar Alfa. Autorizado direto CIA, o setor da rotatória. Controle, papapapá, Mike, coberto, recolada, uma seta direita para Manatia, solicita pelo Capitão. Prossiga em regra de voo visual de 1500 pés, Manati, reposte zona CTR, Mike, com Delta. Ele tinha para ti apontar a mudança de R, Delta. Vitória, o Guará 18, decolado, dois, passando 2000 pés, curvando agora à esquerda na Pucacaju. Guará 18, contato, radar, submarino 310, na saída Pucajá, Maracaju. Guará 18. Controle Salvador, Guará 621, bom dia. Bom dia, sem identificação, desse mantém a altitude de 5000 na chegada Ponce, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 096. Voo no 621. 5000, né, Ponce, no 621. Salvador, bom dia, Xanel 6250, cruzando por no 60. Xanel 6250, sem identificação, desse mantém a 6000 na chegada Mária, aguarde LS X-Ray, ajuste no 096. Voo Xanel 6250. 1.016, chegar a Mari, aguardando. Obrigado, China 62. Após passar no Paripe, mantendo regras de voo visuais, após Paripe rotatória, Índia November Alpha. Está altitude de 2000. Autorizado, subir para 2000, reposte para descida para o estudo de tráfego, Índia November Alpha. Autorizado, direto rodatória, Índia November Alpha. Do Lógica Alpha, irá descer para o estudo de tráfego? Afirmativo, pouso na 17, se possível, o Zulosa já avisou algum carro. Prossiga para uma longa final da pista 17, reta final para a pista 17, descendo para o outro de tráfego. Zulosa Alfa. Longa final descendo Alfa. Espera Alfa, reposte para a descida, para livrar a outro de 2000 para o outro de tráfego de sal, da pista 17. Confirme, 631 no portão 2, posicionamento? Afirma aqui, portão 2, pushback em acionamento. Vive, chame o copo do táxi, chame 631. Autorizado, vai reportar para o táxi, chame 631. Tô bravo, César. Agora 18, chame Recife agora, frequência 2545, alterna 134, decimal 5, Guará 18. Ô, Guará 18, chama Recife, 2545 ou 245, É, 134, decimal 5, ok? A secundária. 255, 134. Espera, o controle copiou, no momento não será necessário ainda desvio, ok? O Xané 6250, deixa eu manter 3000. 3000, 6250. Chamou o solo Salvador? Mantenha regras de voo visuais, frequência ali para coordenação e pouso, Mike Eco Delta. Permission Juliet now to go Golfeater Alpha Charlie. Flight level 3901, minutes for copy. Your probable departure is Puka, Papaya inform Charlie Alpha, and Zipar transition Zulu India Papa Alpha Romeo, sir. Okay, to Ambulance 463, are you ready to copy? Sister Ambulance 463, you're clear to go Victor Alpha Charlie via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. Then Upper November 873 until Imphal, India November Tango Alpha. Correction, India November Tango Alpha Lima. After Imphal, you're cleared according to flight plan route. For flight level 390, after takeoff runway 10, left turn on Puka departure and Zipar transition. Frequency of the departure 120.8. Squawk 5012, Swiss Air Ambulance 463, read back please. Swiss Air Ambulance 463, clear to call Victor Alpha Charlie via Upper Zulu 10 to Natal, November Tango Lima, then Upper November 873 to Eastport, 700 Tango Oscar Lima, then Flatland 2, after departure from runway 10, left turn of the Puka departure is Star Center, Swiss Air Ambulance 463, flight number 390 and 45012, Oscar Lima. Your readback is correct, this ambulance 463, call me ready for push and start, sir. Roger, on apron 3, is there 8? Direita na proa 240, desça e mantenha 3000, se houver falhas, vai para cima na marcação 120. Direita para 240, descendo para 2000, 3000. Caso de falha na 120, eu vou para vou pra Duna, é isso? Vou na proa de cima na marcação no 20. Entendi. Autonomia tem 4 horas e 50, alterna Galeão. 153, 4 e 50, Galeão, copiado, senhor. Táxi aprovado à direita, ponto de espera pistão 0. 10 no meio, agora o QNH. Ponto espera 18612, M3 do nono, bom voo. Conseguindo o táxi, ponto espera pista no 810, 186, 1016, altímetro, Xené 63 do nono. total 150 autorizados. Atributo 96, desça via chegada à Mária até altitude 4000, ajuste 10 no meia, aguarde final do procedimento ILS X-Ray. Via 4000, 10 no meia, aguardando o final do X-Ray. 896, possível ETAP da presença? Autorizado, direto ETAP. Onde ETAP? 96. Salvador, bom dia. Recebe o papo.